Minha terra tem palmeiras, mais altaneiras que o sarriá. Os canarinhos que aqui goleiam, não goleiam como lá. Nosso brasão tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais valores, nossas canchas têm mais fintas, nossa torcida mais clamores. E com o cantar o hino a capela, mais fervor eu encontro lá. Minha terra tem goleiras, onde alemão não pode golear. Chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquela porcaria de música carnavalesca que gruda na sua cabeça, aquela ressaca permanente da vida, aquele resultado da folia que aparece 9 meses depois. 7 notícias que são como gols da Alemanha no nosso lombo brasileiro. Bom, senta aí porque o massacre vai começar. 1 É uma semifinal. Escanteio cobrado na ponta direita, de curva para a área. Emendado, entrou Müller da Alemanha. Sem marcação, ele botou a bola no barbante. E na semana em que o vírus Zika foi declarado pela Organização Mundial da Saúde como emergência global, a Anvisa liberou a comercialização de 2 testes rápidos para a detecção da doença. Bom, testes produzidos onde? Na Alemanha. Funciona mais ou menos assim, né? A Alemanha produz os exames, nós produzimos a Zika, né? Fazer o quê? País que não investe na ciência, né? E enfim, parece que nem no futebol, né? Convenhamos. Próxima, próxima. 2 Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! Cluze, camisa número 11, Marcos II. E saca só o tipo de coisa que a gente é obrigado a aguentar, né? Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, no âmbito da Operação Lava Jato, o ex-ministro José Dirceu disse o seguinte, abre aspas, sem falsa modéstia, esse preço de R$120 mil por consultoria é irrisório. Ah, para, Dirceu, 120 mil o quê? Não deve ser reais, né? Deve ser guaranis, porque, enfim, se bem que do jeito que estão as coisas, né? Pra mim até troco de bala é dinheiro, agora 120 mil, porra, sacanagem, né? 3 A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. Pão que o diabo amassou, só se no inferno a moeda não for o dólar, né? Porque com o real não valendo nada e os estoques de trigo diminuindo no Brasil, a tendência, segundo a associação que representa as panificadoras brasileiras, é de que o pãozinho fique mais caro a partir do mês de abril. Mais caro do que já está, né? Aí o jeito vai ser comer chipa. Se bem que chipa é bem mais gostoso, né? 4 Procurou, atirou, entrou! É o quarto gol, uma chinelada. Aí começa a chover, você pensa que vai conseguir chegar em casa, mas não. Avenida JK alagada, e não num ponto aleatório, né? Mas naquele ponto onde alaga a cada chuva pelo menos uns 30 anos. Claro que isso não vai ser problema algum se você tiver um esqui, né? Que nem o rapaz que resolveu esquiar na lagoa da JK ali na Vila Portes e virou o hit da internet e passou também na televisão nesta semana. Agora quero ver se vai ter esquiador da Alemanha pra golear a gente depois dessa, né? Acho que não, né? JK é terreno nosso. 5 De novo, fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E o jornal Gazeta do Povo divulgou nesta semana que 78% do superávit do resultado positivo do governo do Paraná referem-se ao mais de R$1,5 bilhão de reais retirados do Fundo de Previdência dos Servidores, traduzindo, né, da aposentadoria dos servidores estaduais. O governo diz que é um dinheiro que não vai fazer falta, lá na frente os sindicatos dizem que vai, e aí, né, quem será que tem razão? Os servidores que querem se aposentar e dependem do dinheiro, ou o governo que empurrou a bronca lá na frente para que outro governador resolva? Será? Seis. Montou, virou, a bola esparada, entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! E a presidente Dilma Rousseff foi à televisão nesta semana em rede nacional para falar sobre a Zika, recebendo aí como resposta um panelaço. Vai entender, né? Mas Zika mesmo foi o que rolou no Congresso Nacional, com o processo aí contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, por quebra de decoro parlamentar, voltando à estaca zero após a eliminação de um dos pareceres. O homem tá parecendo um polvo, né? É muito tentáculo para um deputado só. Sete! Olha a descida, o chutão entrou! Alemanha 7, Brasil 0. E o que dizer dessa notícia que bombou na terça-feira? O aviso feito pela administração do Congresso para que deputados, senadores e funcionários tomem cuidado ao circular pelo prédio devido aí a uma invasão de escorpiões. É aquela história, né? Escorpião é um perigo. Mas tem bicho bem mais perigoso lá em Brasília, né? Já pintamos o 7, agora vamos ao gol do Brasil. Ufa! Entrou na área, driblou o Boateng, pode marcar, tirou, entrou. Gol do Brasil, Oscar, aos 45 do segundo tempo. A taça do mundo é nossa, com brasileiro não há quem possa. Itaipu, a pedra que canta, é uma usina de produzir energia e também de gerar notícias positivas nesses tempos de 7-1. Menos mal, né? Nesta semana, a Binacional Brasil-Paraguai divulgou que registrou o melhor janeiro da história em termos de produção de eletricidade, com mais de 8,5 milhões de megawatts-hora, superando o recorde anterior alcançado em janeiro de 2012. A boa produção deve-se principalmente à grande quantidade de água na bacia do Rio Paraná, uma situação que deve manter-se estável pelos próximos meses. Tomara, né? Porque esse negócio aí de bandeira vermelha e aumento na tarifa de energia, como tivemos aqui no Paraná, não tem nem um pinguinho de graça, né? Onde já se viu não aguentar pagar a conta de luz justo no período em que mais se gasta, ou seja, no verão, com o ar-condicionado? Vamos reivindicar bandeira nos salários também, né? Vai que aumenta que nem a conta de luz, né? E com muita folia ufanista, chegamos ao final de mais esta edição do programa Fronte Transamérica. Hoje, sábado...